baile do Patrese. Vem curtir o baile do Patrese. Sei que você vai gostar. É o top DJ do Pará. Faz a galera delirar. Pra começar no Caribe. Bora desse jeito. Bem no clima. Bem na manha. Então bora. Lá vem, lá vem, lá vem. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz. Amor, louco amor. Pra cima! Mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora não sabes como sofri. Está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. O top DJ do Pará. Se for. E a Caribe é o baile rolando, bora! E agora passo os dias a esperar. Meu parceiro Ítalo, já aqui com a gente também. Um abraço do Patrese, moleque. É o bigodinho do animal, tá na área. Te segura! Baile do Patrese aqui. Então bora! Giovanni, Ronaldo também. Geraldo Barbeiro, o Lucas, o Jefferson também, da equipe Pressão de Marituba. A situação é difícil. Tudo aqui, ó. Vou aguentando no peito, já sei que não é a mesma. Tô tão distante, eu não quero. Por favor, não diga-me que não dá mais, chorando estou. Então diz, bora! Apaixonado por... Agora vou te ligar ao coração e tu te vais. Eu te perdi. Patrese. Como dizer o que senti e poder seguir. Patrese. Como fingir que você ainda se importa, que você sempre estará junto a mim. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Marcante! Ele mente, está claro que não quer que vá. Vem dançar! Este coração jamais vai poder aceitar. Ele só do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. Yeah. Tá todo mundo feliz? Então bora pra cima, Caribe! Gigante Crocodilo. Carioca, Caribe Show, já daquele jeito, vamos lá! O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Você está gravado em mim, me diz como vou te esquecer. Revoltados do pop! Boa noite, muito prazer. Era uma menina má. Sempre aqui no Croco. Depois de 5 minutos, já era alguém especial. Sem me falar, sem me tocar, algo dentro incendiou. As melhores, bora! Em teus olhos, fazia tarde, esquecia do relógio. Esses dias, ao teu lado, me ensinaram que em verdade não há tempo de terminar. Começar a amar. Sinto algo tão profundo que não tem explicação. Você é a dona do meu coração. Entra em minha vida, abro-te a porta. Sei que em teus braços haverá noites desertas. Entra em minha vida, eu te suplico. Comecei a sentir 13. E aí, Denilson? Vamos que vamos, meus irmãos mal falados. Aqui presente. Tá no croco sempre. Gigante. Foi numa noite linda de luar. E vem dançar, vem dançar, vem. Você estava tão só olhando o mar. Triste a pensar. E ao me aproximar. DJ Patrese. Amor que eu sempre quis, me faz feliz e mais. Inesquecível é te amar. Agora! Essa distância machuca cada dia mais. Estou morrendo aos poucos. Sem você eu fico sem ar. O teu sorriso levo sempre em meu olhar. Meu coração diz, por toda Anjos do Melody. Suane batidão. No batidão, no batidão, no batidão. Vai. Toma mais uma. DJ Patrese. Foi bom te amar. Não consigo esquecer os beijos seus. Da noite de amor. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais, dá demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço, amor, não me deixe assim. Você te dizer, não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Você nem pensou, não me deu valor, não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar. Do Murini, o Bulacha, o Buiu também, a família Roxon, marcando presença, tá aqui no croco, e a gente vai detonando, bem light, bem na mão, então segura! Quem sabe um dia eu faço uma canção, que me conforte por não ter você aqui. E o quê? Top DJ do Pará. Se você achar essa canção, olha o Adriano Parque, já na área. Ele é a primeira dama. E aí, cara, empresária, cara. Olha o Pote também. O Júnior do Banco do Brasil. Tá todo mundo. Vem machucando, vem dançando agora, vai. Toca em mim, oh. aqui com a gente. Você aquele abraço. Marcinho Rodas também! Proprietário da loja! Marcinho Rodas aqui! É tão lindo, é tão bom, meu amor! Segurei minha mão, meu amor! Tenho as estrelas do céu, meu amor! Quero lhe entregar, vem comigo, segure minha mão! Segura! Gerente Murilo. Agora você quem corre atrás, não, não, não dá. Toma pesadinho, toma, toma pesadinho. DJs, Léo e David. É Banda LB. A batida perfeita. É show. Que tal, que tal? Mal a gente ficou. Já quero fazer amor com papo doce de mel. Quer me levar pro motel? Mal a gente ficou. Já quero fazer amor com papo doce de mel. Quer me levar pro motel? Vamos dançar! Tô querendo sair, passear por aí, pegar uma praia em cinema. Esse dinheiro. Descer, e o tempo dizer. Posso me Esquadrão Sem Miséria. O Gabriel, o Fabrício. A Tayane também. A Inara. Açaí e pimenta. Nada, tudo aqui, ó. Curtindo o Cromo. Gostou, né? Tá gostando, então bora! DJ! Família Lava Jato, Sem Limites, o Sideral, William Thiago, Bruninha, alô Darley, aqui. Tava de cabelo de fogo. Jamaica Red Live, a Red Live também por aqui, ó. Um abraço! Professor Cléber, já aqui comigo também. Bora Cléber, bora Cléber, bora Cléber. Olha o gato guerreiro, também uma forra hoje. E aí, gato? Pegou a fuga hoje, meu irmão? Quantas vezes? Desgraçado. O Ricardo, o Nenê Souza, o urso da Duque Golden. Cara do patinho, de bangu virou sempre. Pode crer. O Gabriel Morim, Isan também, o Gilbala, o Igor Lopes, lá no 12, galera, tudo aqui, ó. Aí Jairo Padinha, engenheiro também, trabalha aqui, ó. Quando tu me deu só, quando tu... No batidão, no batidão, no batidão, vai! Toma! Quando tu me deu sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai Gigante Crocodilo Prime! Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar, deixa o coração depois se abrir. Quando tu me deu sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar, deixa o coração depois se abrir. Didi Marcos e Gaiato, tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando um sentimento, um movimento, e o carinho que a gente fez. E vem dançar! Crocodilo. Mais um, dá dois, menos você. você do meu lado, sei que não é destino. Sem beijar teus lábios é um desatino. Eu estou sendo sincero. Agora. A Robinho que tá aí é Robinho Rádio, de boa. Aí, Everti, essa distância me deixa louco. O bolacha, o Toninho, é a distância que me faz chorar. Do jogo do bicho, o Morininho. Sentindo só a ponte, eu não queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute, eu não queria magoar você. O Giovanni da Nike, essa primeira dama. Os revoltados do pop também por aqui, ó. Chapa mista com o cara, meu irmão. Me segura. Chega aí, amor, o doutor Mauro. Preciso ter você do lado direito, rapidinho. Comigo. Atenção, garçonete. Fim de beber todas. Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre. Diz que não vai mais. Bora acelerar essa parada que tá na hora, meu irmão. Para no batidão. Para no batidão! Senta, senta, senta! Vai começar o bagulho do ano! É o baile do Patrese! Vai começar! É o baile do Patrese! Vai começar! Baile do Patrese! Para no batidão! Vai virando! Se quer dar um rolê, e o quê? Eu vou te apresentar o baile do Patrese primeiro! E o quê? Tu já sabe qual é! O baile do Patrese é um verdadeiro! Bora, Marcelo! Agora, agora! Vem com DJ pra trás, hein? Ai, droga! Ai, droga! Vai, sentando! Senta, senta, senta, senta! Pra dançar, pra curtir, meu irmão! Tá na hora! Tá na hora! Tá na hora! Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. É batida essa? Deixa no batidão, não batidão, não batidão. Bora, bora. você é uma flor, filho do cabrum, se não for. Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão. Ladrão lembra você que roubou meu coração. DJ Lohan que tá tocando, DJ Lohan que tá tocando. DJ Lohan que tá tocando, DJ Lohan, DJ Lohan que tá tocando. Você é especial, tanto para mim, tanto que eu te quero. Você é meu parceiro, meu produtor, meu irmão. Você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Vai pra lá na favela. My baby, tô te ligando para poder... Pra galera, vai! Vamos sair pra tomar uma lá no bar, afogar as mágoas e... Vou pra chamar o rei da água! Assim, está aqui comigo também! Sei lá, o cara que comanda na pedreira! Bora, Wesley! Guarda do frango! Aqui, ó! Porque essa noite vai ser nossa! DJ Lohan que tá tocando! Tô vindo aí, pega, pega, pega, pega, meu piru, tô vindo aí, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, meu piru tá vindo aí, lá, ya, lá, ya, lá, ya, meu piru tá vindo aí, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Então bora! E vem dançando, vem! DJ Lohan que tá tocando. Baile do Patrese, baile do Patrese, baile do Patrese. Alô, Mel! é o baile do Patrese. Quando ele entra, o som é dobrar. E o que? E o que? É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. E aí, Ricardinho? Tá aqui comigo também, um abraço do Patrese, moleque. Você e as suas amigas. Tá no mais, tá no mais. No sapatinho. Ei, ei, ei. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama, vai. Ela quer dar pra batendo. Ela quer dar pra batendo. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra batendo. Ela quer dar pra batendo. Ela quer dar. Abraço também, beijão pra Deus. Tá comigo, bora nessa. Mas ela quer o seu envolvendo. Ela quer dar pra batendo. Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar. A jogada na que doida. Tem doida. Não bate de frente que ninguém pode com crocodilo. Não bate de frente. E se bater, se bater. Se bater de frente vai levar-lhe uma dentada. Se bater de frente vai levar-lhe uma dentada. Não bate de frente que ninguém pode com crocodilo. Não bate de frente que ninguém pode com crocodilo. Se bater de frente vai levar-lhe uma dentada. Se bater de frente vai levar-lhe uma dentada. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido, meu irmão. Hoje é rock doido. Agora. Hoje é rock doido. Eu já te falei e vou te falar de novo. Sabe aonde eu tô curtindo aqui no grupo. Vai, vai! Hoje eu tô no truco e vai rolar um quebra. Hoje eu tô no truco e vai rolar um quebra. Segura aí novinha que eu te levo pro motel. Segura aí novinha que eu te levo pro motel. Tô no truco, tô no truco, tô no truco, tô no truco. Aponta pra chapada, que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Aponta pra chapada. Não vou contar pra ninguém. Entra assim, sai molhado, é nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado, entra assim, lá lá lá lá. Entra assim, sai molhado, é nesse vai e vem. Entra, entra assim. Gordinho na fissura, aquele abraço, gordinho. Se acaba, o DJ Douglas Mix. Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão. Rafinha também. Onde? Vai descendo. Aqui comigo. Fica de quatro, fica de quatro. Vai descendo, vai descendo, vai começar, vai começar. Novinha, vou mandando cami, rami, rami, rami. Pega, tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? Não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí, já viu, é rock. Bora lá! A culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Patrese. Não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando. E a família mais pobre também. A culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando. Aí já viu, é rock doido. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco e perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que que eu tô fazendo aqui? Bora, meu patrão Cidinho e o Marcelo do Rock já aqui. O nome dela é É o presidente da NAR. Bora, Cidinho! E não é minha namorada, a gente poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu conheci ela no troco, mas ela faz umas paradas e eu faço com você. É o gigante, é o crocodilo Prime. Ele que come tudo, tá dentada, dentada. Então toma! Brasil. É o gigante que vai tocar. Cuidado pro animal não te pegar. Uou, come tudo. E em nome de R.A. Boutique, DJ Marlon Beats, DJ. O empresário Anderson. Sempre fechado aqui no baile do Patrese. R.A. Boutique, meu irmão. Detonando tudo assim, ó. Então se prepara pra se. Tá no telão, segura com o neném. É Duke Gold na parada. E uma dentada vai e vai. Bora, Pote, bora, Parque. É o gigante, é o crocodilo Prime. Ele que come tudo, tá dentada, tá dentada. É o gigante. No gingado, Jurunas Carnes é o açougue número 1 do bairro do Jurunas. É Jurunas Carnes, do empresário Netinho e o gerente Fabrício. Como é que é? Pra cima! Ei, Patrese, se liga! Pode sentar a batida. Pode soltar a batida, o bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pisa. Chegou o DJ que agita. Toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa. DJ Patrese é bom, quando ele entra o som é dobrar. Te diga, vai! DJ Patrese é bom, quando ele entra o som é dobrar. Pensum pra todo lado, pensum pra todo lado, pensum pra todo lado, pensum pra todo lado, pensum pra todo lado, pensum pra todo lado, pensum pra todo lado, pensum pra todo lado, é pensum pra todo lado, pensum pra todo lado, pensum pra todo lado, pensum pra todo lado, pensum pra todo lado, pensum pra todo lado. Toma caqueado, toma, toma caqueado, toma, toma caqueado. E aí, nome também de Taquerina Boutique, é a boutique Taquerina, meu irmão. Vamos nessa! Empresária Mai Cardoso! Bora, Mai, bora, mulher! É o seu baile do Patrese! É tá querida no telão também! E a Dani Melo, empresária Dani Melo! E a Mai Cardoso! É tá querida fechada com o baile! Então bora! No telão! Santorini! Souza, o Uso também, bora foguete! Daquele jeitinho! Vinha Santorini na produção, por essa nem o futuro esperava. Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Então te diga, vai! Isso complica. Que às vezes bate vontade e a gente fica. Alô, Melry! Ela gosta dessa nostalgia. Liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa mina é moda nada. É desculpa declarada pra polícia. E o que? E o que? Vai sentando, vai sentando, vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Você quer me ver, mas tá vontade também. Família, vai! E em nome de Penélope Charmosa! Penélope Charmosa, meu irmão! De empresário Olhão, é Thaís Miranda. É Penélope Chamou. Sempre no baile também. O back de um metro, onde é que eu encontro? O back de um metro, onde é que eu encontro? O back de um metro, segura bem, Brasil. É que eu encontro? O back de um metro, onde é? Mais pólvora. Pra cima! Tainara Costa, sempre presente com a gente, ela que tá no berço hoje. Parabéns, felicidade, muitos anos de vida. E aí, Fabrício Mix também na área. Bora lá! Explode o bagulho! agora. Vou fazer chover em cima deles. E pra dançar, vai. Mais pólvora. Do Patrese. Porque Gigante Crocodilo Prime. Quando soube quem é a minha ex, mas eu sempre deixei bem claro quem sou meu amor. JK Boutique. Anda muito estranho. A parada é assim também. Uma foto antiga. Fechadão com baile. JK Boutique no salão. Agis como se eu tivesse outro alguém. Me segura. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pé. Em nome também de Fael Celulares. Amor, não fica. Fael Celulares, meu irmão. Assim. É Fael Celulares. Sado. Sempre aqui no bairro. Bora, Fael, pra cima, meu irmão. Só tá no telão também. Eu gosto. Bora. De ti. Sou louco por ti. Gigante Crocodilo Prime. DJ Patrese! O top DJ do Pará. Você repartiu meu coração. E se pra todos não quero mais. Eu não servia pra você. Te liga! E de mão dadas não ia andar. Agora vejam só. O jogo virou. Gilson Lange! O lanche mais top da cidade, é Gilson Lange! Não contou que pudesse mudar. Bad Boy, vizinho também. Acho graça. O empresário Denilson. Dos mal falados. Amor, e revoltados do pop por aqui. De direito também na área. Virou, como esse mundo gira. Como isso não voltou. Agora vai sofrer. Bora, Giovanni! Giovanni da Nike! Aqui! Aqui no baile do Patrese. Tarde da noite, chego em casa, sempre cansada, e o seu cheiro está lá. Vinha TJ Esportes! A verdadeira paga na hora, TJ Esportes! Do fortíssimo Arthur Diniz! Bora, TJ Esporte, meu irmão! Bora, Arthur Diniz! O homem do grupo Las Vegas! Pode crer! TJ Esporte! Vai começar. Pop, pop, pop, pop, pop. tudo pronto aí, meu DJ desguiado? Tudo certo! Alô, pra trás? Fala aí! E aí, Marlon Beats? Pra detonar tudo! Só quem tá feliz, só quem tá solteiro, joga tudo pra cima e o bagulho vai começar agora valendo! Um, dois, três, toma! Olha o baile! Agora o bagulho é doido! Galera, Os irmãos Jairo e o Jadson. Espadinha. Tudo aqui, ó. Aquele abraço a vocês. O empresário também, Gabriel Morini. Amorim, isso aí. Tudo na conta dele hoje, papai. Gabriel Morim, se segura. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho. Então senta. Eu tenho no celular já. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma do madeirito lá. Toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Quero ver a dancinha, dancinha, dancinha. Só quero ver. É agora, Caribe. Ô Jamaica, por aqui, ó. Ô Jamaica. Já sabe o que eu faço. Lá no meu barraco, já sabe. Gosta o carioca, meu produtor. Lá no meu barraco, boto o colchão no chão. E te taco, taco, saco. Boto o colchão no chão. E te taco, taco, taco, taco, saco. E te taco, taco. De live! Bora, Pivetinho! Pivetinho, né? Machucando ela no chapadão. Eu vou te machucando. Barraco, barraco. No chão! E as piranhas sentando. Barraco. Pode sem camisa. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Aqui, ó! Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos pra gaiola. Do bom. Bigode infinito, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer, viu, Cris? Senta, senta, senta. Senta, mulherada! Senta, senta. Oi, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Te diga! Senta, senta, senta, senta. Bora cair, bora cair, ó! Foguita hoje, hein? Vou mandar cinto, ó! Felzinho também da CL, o Beto e a sua primeira dama. Bora, Júnior! Só quem tá solteiro, joga pra cima também. Quem vai amanhecer hoje no Caribe, joga pra cima. Daqui a pouquinho tem Hungria pra detonar tudo. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro. Putaria. Tá bonito! Dentro do caô, hoje vai ter putaria. Tá foda o gol, pressão, é? Aí tava! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta. Luiz Neto! Senta. Da Marambaia! Senta, senta. Aquele abraço a você! Senta, senta pra... Molequinho da Marambaia também! Senta, senta, senta, senta. Coisas da vida. Quer virar minha amiga Isso complica, que às vezes bate vontade e eu taca pica. Ela gosta dessa putaria, liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa mina é mó safada, é desculpa da danada pra poder sentar pra mim. Vai sentando, vai sentando, vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Então senta, vai! Vou ter que pariu, matei a vontade da minha ex. Vou ter que pariu mais uma vez com minha ex. Vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Vou ter que pariu. Bale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, profissão perigo. De Glock na cinta, o ritmo é assim. Eu vou pro baile da gaiola, na intenção de fuder. E o que? E o que? Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Te levo pro meio que te taca piroca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Cadê o gritinho das solteiras? O gritinho das sinceras hoje aqui no Caribe. Quem tem amigo corno, dá o grito também, bora. Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho. Quem tá esperando o gria, dá o grito. Vem dançando. Vem dançando, vai. Latinha, bora! De tapão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Oi, safada, bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Vai dançando! Vai bailando! Olha o baile! E aí, Luciano? Luciano da CN! O Juanzinho também! Juanzinho Biru! Do 40 Horas! A Kathleen! Aí, Kathleen! A Bia! A Laís! A Clarinha também! Tudo no camarote! Tá, né? Com você rabundão, joga tudo em cima, aquela amiga que representa. E senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, e vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas com você não tá me ajudando. Só... Meu patrão é Dilson de Assis! E fulano. Já na área também, bora Dilson! Tá ele! Presidente Cidinho também! Tchau. Os irmãos Assis aqui, ó! Tchau, tchau, bye bye, os perreque, tchau, da inveja, tchau, tchau. Esposa do Danilo. Verdadeiro furdus na festa do Natalho. É o verdadeiro furdus. E o quê? Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. Tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com. E o quê? Com o puto com a novinha que só curte Zé Droguinha. E aí, Felipe Lopes? Minha, e aí, Breno Brasil? Vai Zé Droguinha. Sai nada, não? Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha. Meu gerente Marcelo do Point também. Aqui comigo, aí, Marcelo. Fala, meu gerente. Eu dava valor, só que ela não dava. Meu gerente, gerente Murilo também tá na área. Como é que é? Eu... Aí, italiano! Só que ela não... Como é que é? Eu preferi o Zé Droguinha, não pude trabalhar. Parabéns, Almeida! Mas fica sua. Patrão também, Augusto Filho! Gostosa, galera, tudo aqui, ó! Zé Droguinha, que eu sei que